região, Santa Catarina. E tá a fim de curtir Florence and the Machine e o som Never Let Me Go, que rola agora por aqui. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham a Target International. Fiquem todos com Deus e até a noite. Vai, vai! Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I am under roll and it's breaking over me. A thousand miles down to the sea, babe. Found a place to rest my life. Internacional Target Radios, referência para o mundo.